música dedicada a todas as meninas aqui presentes. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, minha mão te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol, eu tenho toda tarde. E já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico. Ela me ignora, na esperança eu ainda fico. Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. Um dia passa, ela se estende em as pessoas ao redor nunca me entendem, então. O dia passa, ela se estende em as pessoas ao redor nunca me entendem, então. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E deixe viver, deixe ficar. E deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Yeah! Uou! Yeah! Meninão! E aí, rapaziada! O dia passa, ela se estende em as pessoas ao redor nunca me entendem. Eu quero ouvir vocês. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, minha morte tava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira. E já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E deixe viver, e deixe estar como está. E deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Passa, ela se estende, as pessoas ao redor nunca me entendem, então. O dia passa, ela se estende, as pessoas ao redor nunca me entendem, então. Me deixa estar como está. Aí, as flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo nenhum.